Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga. Vamos embora, que atrás vem gente, dá licença que eu quero me passar. Bote o carro na frente dos bois, não deixe pra depois o que pode ser feito agora. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou o Sidney Alencar e eu não sei o que significa Pantico. Pantico? Pantico Rosa. Como é o nome? Pantin. Estou aqui com Chico Clayton. Ó, negada, vamos pra esse NHS que foi todo feito nas coxas e deixa o Miguel. Tá aqui com a gente também Elinho Gomes. Vote. André Jonatas. Saudações digitais. Eu admiro marinheiros, mas eu prefiro não sê-los. Olha aí, aqui também com a gente, ele que tá estreando um podcast novo. Aí você vai saber no finalzinho do episódio, a gente vai falar sobre o projeto do André Teixeira. Salve, salve. A história da sua origem passa por um escroto. Olha aí, muito bem. E finalmente, hoje a gente tá com o time completo aqui. Também tá com a gente, Cristiano Machado. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Não é bonito, mas é profundo. Caralho, velho. Muito bom, muito rapaz, bom. Mas agora eu estou de pé batendo palma. Muito bom, muito vocês bem. São lindos. Rapaz, aí. E vou usar no meu. Hoje foi tudo muito lindo, falamos em português. Você já sentiu. Hoje a gente vai falar sobre um episódio. Vai ser um episódio cheio de trocadilhos, mas a gente vai falar especificamente sobre origens de palavras, ditados e expressões populares. É isso aí, vamos lá. Planta vento, olhe tempestade, planta burro, olhe saudade, ando em terra alheia, pisa no chão devagar. Então eu queria começar para se manter aqui no clima natalino, né, de julho, eu queria começar por Papai Noel. Aham. Papai Noel. Papai Noel, a origem do termo Papai Noel. Peraí, eu tô entendendo não. O ditado popular. Pois tá bom, Papai Noel me trouxe um presente. Qual é o significado de Papai Noel? Vai, vamos, diga lá, qual é a origem, onde é que vem a origem de Papai Noel? Sim, não pode ser não, Papai pode, Noel? Pode, manda. Eu pesquisei, a maioria dos que eu pesquisei aqui foram palavras, não é uma expressão. É, olhando aqui os meus também, acho que a maioria dos meus são palavras, não são expressões. Tem algumas expressões também, mas tem algumas palavras. Olha, manda o que você quiser, André, fala aí. Bom, então eu queria começar por Papai Noel. A palavra Papai Noel, a ideia do Papai Noel, tanto no Brasil como em Portugal, foi copiada do francês, né? No começo do século passado, tudo era muita influência da França, né? A história da Belle Époque. Só que tem um detalhe curioso, é que em francês eles falam Pepe Noel. E em Portugal eles traduziram as duas palavras, Pepe, Papai, e Noel Natal. Então em Portugal se chama Papai Natal. Aqui no Brasil a gente traduziu só a metade. A gente não traduziu a palavra Noel, que em francês significa Natal. Então ficou Papai Natal. Papai Noel. E lá em Portugal é Papai Natal. Papai Natal. Vou chamar, a partir de hoje vou chamar Papai Natal. Papai Natal. É, a tradução em francês seria Papai Natal, né? Que é da década de 1930, que é quando começou a fortalecer esse Papai Noel mais comercial, né? Porque assim, muita gente não sabe, mas o Papai Noel, ele existe mesmo, é um santo, né? Um santo católico, é o Santa Claus, tanto que Papai Noel em inglês é Saint Claus, né? É um santo irlandês que era conhecido por dar presente a criança, né? Comercializaram esse santo, transformaram numa figura capitalista, né? Que tem todo aquele papo lá de fim de ano, Papai Noel. Não tem aquela história que Papai Noel era uma criação de marketing da Coca-Cola? Ou não? É só um mito? Não, é a visão dele, o formato, né? O vermelho, né? A questão do vermelho. Isso, o Papai Noel era santo. Ele existiu mesmo. Só que antes da Coca-Cola utilizar esse Papai Noel vermelho, esse Papai Noel vermelho não foi uma invenção da Coca-Cola. Não foi exatamente uma invenção da Coca-Cola. Foi o seguinte, a Coca-Cola lançou um concurso para um Papai Noel. quem criaria o Papai Noel nos padrões Coca-Cola. E teve um cartunista, um publicitário que também era cartunista, que ele já tinha feito algumas charges com esse Papai Noel vermelho. Aí esse cara, assim, sem menor intenção de ganhar, assim, meio que por acaso, ah, eu já tenho um Papai Noel pronto aqui, eu vou escrever. Escreveu nesse concurso da Coca-Cola e esse publicitário criou o Papai Noel como a maioria das pessoas conhece hoje, que é o Papai Noel vermelho. Olha aí. Que as pessoas utilizam como um símbolo comercial, né? Porque até antes da década de 1930, Papai Noel era um santo, simplesmente. Ninguém conhecia o Papai Noel como esse velhinho que dá presente. Eu acredito em Papai Noel ainda. Você sabe de onde é que vem o termo ok? Eu sei. Ninguém morreu. Eu já ouvi falar que é alguma coisa que veio da guerra, né? É, exatamente. Pronto, mas eu não sei o que diabo é, não. Tem várias teorias, mas há várias versões. A mais aceita delas é que nos tempos da guerra, quando terminava o dia, eles iam contar quantos mortos haviam tido naquele dia. E quando era um dia bom, né, era um dia feliz. Quando não tinha tido nenhuma morte, eles diziam que haviam zero kills. Então, ok. E aí era um dia bom, um dia ok, zero kills. Era essa versão que você sabia? Pois, a versão que eu conheço é diferente. Como é? Ok, ela é a sigla da transcrição fonética de all correct, né? All começa com A, todo, tudo correto, né? Em inglês, all começa com A, mas tem o som de O. E correct começa com C, mas tem o som de K. Então, ok, é a transcrição fonética de all correct. Mas também relacionada à guerra. Polêmica. Essa é a versão do dicionário Paes. Inclusive que eu tô com ele aberto aqui na minha frente. Eu tô com o Wikipedia aberto aqui. Ok. Já que tá todo mundo com tudo aberto, vamos convidar os ouvintes pra opinarem sobre que versão é a mais verossímil das duas. Eu acho a minha mais legal. Cabelo feito manto. Elinho Gomes. Rapaz, eu também trouxe uma palavra, não trouxe uma frase. Não, mas também pode ser botada numa frase, que é o nosso famoso pantin. Deixe de pantin. Deixe de o quê? Pantin. Pantin, mano. Pantin. Nunca ouvi falar dessa expressão. Não. Pelo amor de Deus. Não quero dizer que vocês não são daqui, não, que vocês são, pelo amor de Deus. Não sou, mas eu já ouvi. Herege, pelo amor de Deus. O que quer dizer isso? Deixar de pantin, nunca ouviu, não, Cris? Já demais. Pois é, rapaz, a gente vive depois. Ah, não, pois não vou nem falar, porque foi sem graça agora também. Perdem suas. É, o cara não, sai agora do interior, vem pra capital e perde suas tradições. Rapaz, eu vou dizer que eu conheço, você conhecer? A gente usa deixa de pantin quando, por exemplo, o cabo tá querendo botar muito boneco, tipo o Cris, que toda quinta-feira arruma desculpa pra faltar no NHS, aí ele tá com muito pantin, ele tá botando muito pantin. Deixa de frescura, deixa de... Pantin é nesse sentido. Vocês nunca ouviram... Não, eu tô decepcionado. Sério? Pelo amor de Deus. Tô contigo, amigo. Pantin, todo mundo fala. Mas, enfim, eu tava procurando aqui na internet, vi que a expressão deixar de pantin significa deixar de besteira, ou seja, alguma atitude absurda que não tem fundamento, né? E é alguma coisa que foi importado do francês, que diz que tem essa palavra em francês, pantin. Não sei se é verdade. Nunca foi muito bom de... biologia. Pronto, deixa eu fazer uma pergunta de uma coisa que eu não pesquisei, mas que pode ser que alguém... Que até parece, quando alguém diz, rapaz, deixa de migué, alguém sabe? Ah, isso. Não, agora eu pergunto, alguém sabe o que é? A origem? De onde foi que veio? Migué? De migué, não, não sei não, a origem não sei não. Já sei a variagem, miguelagem, né? É. Foi uma boa pesquisa aí. O Elinho trouxe explicação de um termo que ninguém conhece e trouxe depois outro termo que todo mundo conhece e não tem explicação. Elinho, você está muito espilicute. Espilicute eu conheço. Você conhece? Vocês sabem? Todo mundo conhece espilicute? Aí você sabe a origem quando alguém fala assim, ah, rapaz, aquela menina ali, aquela meninazinha é muito espilicute. É isso. Pretty Cook. É, alguma coisa assim. Quando tinha muitos estrangeiros aqui no Ceará e quando passava menina bonitinha, os americanos costumavam dizer que she's pretty cute, ou seja, que ela é muito bonitinha. Aí foi a portuguesando, né, indo pro cearense e acabou ficando Spilicute. Tem a história do forró também, né, eu não sei se é verdade ou se é lenda, que diziam que o pessoal quando vinha pra cá, os estrangeiros quando estavam aqui, na época da guerra, tinha bases americanas aqui e tinha as festas, e as festas eram simples, as tertúlias, e os americanos diziam que as festas eram pra todos, né, eram pra todo mundo, ou seja, era for all. Não sei até que ponto isso é verdade, né, mas... É, o Dominguinhos defendia que não era essa a origem, né, ele defendia que era vim de forró bodó, que era o nome dado pra festas populares que aconteciam, né. Ué, mas o que é forró bodó? A origem de forró bodó, qual é? Pois é, eu nunca entendi essa explicação. É, não, muita gente não. Diz que forró vem é de forró bodó. Sim, mas o que é forró bodó? E também ninguém sabe. E bodó vem deveria de ter, deveria ter pesquisado. Quem bodó peixe. Eu pesquisei, a minha versão é que é forró. Você que então é a festa do peixe com dança. Festa do peixe com dança? É, o Cleiton disse que bodó é um peixe. Bodó é um peixe? Não é não? Nunca ouvi falar. É. Lógico que é. Cleiton de Bundinho. Segundo da pedra mais alta. Cristiano Machado, você está aí só calado. O que você tem aí pra gente? É, né? Vamos dividir as crianças dos homens, né? Agora sim, chegou. Rapaz, chegando. Eu vou até aumentar o volume. É muito migué, muito nhenhenhé. Vamos agora para o ditado popular que se chama Afogar o Ganso. Tira a criançada da... rapaz. Ah, cara, já vi, eu já li isso aí. Tem que aprender logo. Eu já li isso aí, eu não quero saber disso aí. Então... ninguém tem ideia, né? De onde foi que você viu? Eu tenho alguma eu coisa tenho, prática. Foram chineses, né? Então, gente, aí, no passado aí, os chineses costumavam satisfazer as suas necessidades sexuais com ganso. Aí, pouco antes de ejacularem, os homens afundavam a cabeça da ave na água. Que maldade. Porém, isso é politicamente incorreto. Para poderem sentir os espasmos anais da vítima. Daí a origem da expressão, que se refere a um homem que está precisando fazer sexo. Isso é doença, bicho. Que horrível. Não julgue. Olha o André aí. Então, pense duas vezes se você for protetor dos animais em usar essa expressão, afogar o ganso. Não, a questão é a seguinte, os chineses, por que eles comem gafanhoto, comem escorpião, grilo, olha, não é porque são nojentos. O usuário defendendo a droga. Ou exóticos, não, porque eles passaram por um período muito pesado e longo de fome. Então, eles comiam o que conseguiam. Pode ter alguma relação, né? É uma questão da necessidade extrema. Pode ser, eu tô dizendo pra gente não julgar sem saber. É, mas comer cachorro é vergonha. Não, pode ser nesse mesmo período aí. Não, eu tô comendo agora. Eu me lembrei aqui de uma legal que envolve a China também, que é a palavra chá. A palavra chá em português, ela vem diretamente do chinês, né? Que é chá. Agora, o legal dessa palavra é que em vários idiomas, a palavra chá se pronuncia da mesma forma que a letra T. Por exemplo, em inglês, a letra T se diz tea, né? Que chá em inglês também é tea. Em espanhol, é té. Né? Isso vale também para alemão, para romeno, para russo. Em várias línguas, a palavra chá tem a mesma pronúncia da letra T. Aí a explicação é o seguinte, é porque os chineses, eles sempre foram os grandes exportadores de chá, né? E aí, quando eles iam exportar o chá, como eles não tinham familiaridade com as línguas latinas, com o alfabeto latino, eles botavam no caixote só a letra T, de transporte, né? Transporte. E aí chegava em vários países, ó, lá vem o T, lá vem o T, lá vem o T. Aí vários idiomas, o chá tem a mesma pronúncia da letra T. Interessante. Eu acho a expressão interessante aqui, é santo do pau oco. Refere-se a pessoas falsas, né? É, essa aqui não é tão difícil de você encontrar a origem. Mas tem a ver lá pro início do século XVIII. Período colonial, né, no Brasil. Auge da mineração. E aí pra marmota, né, cara? Pra driblar a cobrança do quinto, que era o imposto que era cobrado pela coroa sobre os metais preciosos, né, que eram garimpados aqui. Aí a negada esculpia... em madeira, oca, os santos. E aí recheava de ouro dentro do, do santo pra driblar e não pagar esse imposto. A galera é negada. Falcatrua vem desde antes. Tempos né? antigos, né? É. Outra legal também dos tempos da colônia ainda. Já ouviu a expressão sem eira nem beira? Ah, já ouvi a expressão, mas não conheço a origem. Não sabe a origem, mas todo mundo conhece, né? Essa expressão, fulano tem nem eira nem beira. Não sei se vocês já viram aquelas casas mais antigas que tem o telhado, né? Puxado mais pra frente, e aí no telhado tem como se fosse assim uma... Como é que eu posso dizer? Uma rebarba embaixo do telhado, feito geralmente de cimento ou pintado, como se fosse um segundo telhado. E aí vocês já viram que algumas têm uma rebarba, outras têm duas, outras têm até três. O nome daquelas camadinhas ali é eira, beira e sobreira. Então, quando o cara era muito rico, ele conseguia colocar na casa dele as três camadas. Então, o cara tinha eira, beira e sobreira. Quando ele era um pouco mais, menos abastado, ele colocava só a eira e a beira. Quando ele tinha só realmente o que viver, colocava só a eira. E quando o cara era totalmente lascado, ele não tinha nem eira e nem beira. É, expressão avarenta, né? Da burguesia. Exatamente, daqueles tempos. Ainda falando de telha, tem também a efeito nas coxas. Vocês conhecem? Exatamente. O efeito nas coxas é polêmico. Efeito nas coxas, né? Que ficou mal feito, ficou porcaria. Tipo o NHS, assim, né? É isso. Os portugueses, eles já tinham formas, né? Pra fazer as telhas. Quando chegavam no Brasil, não tinha essa indústria, digamos assim, né? Não tinha aquela forminha da telha. E os escravos, eles faziam nas coxas. Ele pegava a forma do barro na coxa dele. E aí as telhas ficavam desiguais, né? Não ficava o padrão perfeito. Aí dizia, pô, essa telha é feita nas coxas. É, o cara tinha a pernona grossa, musculosa, aí, menino, vem cá, pega um negócio ali, termina essa telha aqui pra mim. Aí chega lá o pivete com as pernas finas. Aí ficava tanto fora do padrão. Você ouviu aquela expressão cagado e cuspido? É polêmica também. Conta aí, Sidney, as versões. Quando você quer dizer que uma pessoa é muito parecida com outra, né? Você fala que ela é cagada e cuspida, que já é uma variação até mais regional, que mais cearense. Mas dizem que a origem é que quando uma pessoa é muito parecida com outra, você dizia que era como se fosse em Carrara esculpido. Esculpido. Que Carrara é uma pedra, não sei se é um mármore. Um mármore. Um dos melhores mármores para você trabalhar, e nele você conseguia usar os escultores, conseguiam deixar bem lá ao modelo. Então você dizia ali que ficava como em Carrara esculpido. Quem tem boca vai a Roma. É porque tem aquela, né? Você quando você tá perdido em um lugar, você... O que a gente vai fazer? Rapaz, vou perguntar alguém aqui, porque quem tem boca vai a Roma. No sentido de deslocamento, né? Mas também tem outra versão que um aspecto de descontentamento, né, com Roma. Esse eu acho que é mais antigo. E houve uma vaia a Roma, né? Então, quem tem boca, vaia Roma, do verbo vaiar. Esse aí é polêmico, eu não consigo... Nunca tinha pensado em vaia Roma, não. Existe até um mal-estar, viu, André, quanto a essa daí, pelo seguinte. Professor Pasquale Cipro Neto, lá no site dele, ele coloca que o correto seria quem tem boca, vaia Roma, né? Do verbo vaiar. Certo. Só que ele, assim, ele já foi acusado de popularizar essa forma no Brasil e tudinho. Ele já negou, porque foram pesquisar em expressões mais antigas, inclusive em outras línguas, como o português arcaico, né, e o espanhol, realmente é do verbo ir, porque tem até uma expressão antiga que diz... Quem boca tem, a Roma vai e a Roma vem. E o espanhol também tem uma expressão que diz que se perguntando se vai a Roma. Então não tem nada a ver as referências mais antigas com vaiar, mas sim com o verbo ir. De contra, pois, né? Os imperadores e tudo. Pois é. Aí essa versão ganhou muita força, mas assim, há expressões noutras línguas, inclusive bem mais antigas, que dão conta do verbo ir, né? Que quem tem boca, quem tem disposição de perguntar, de querer saber, pode chegar a qualquer destino, né? Que queira, por mais distante que seja. Vamos convidar o Pasquale para tirar essa dúvida aqui com a gente, né? Fica o convite, Pasquale. Se quiser participar, fica o convite, Pasquale. Vocês já se perguntaram por que quando a gente agradece alguém, a gente diz obrigado? Porque obrigado... Porque minha mãe disse que eu agradecesse. Não, minha mãe me deu educação. Mas por que você usa a palavra obrigado? Porque obrigado é o particípio do verbo obrigar. É. Né? Então vocês já se perguntaram por que é que você usa o verbo obrigar para agradecer? Eu não uso, só digo grato. Se for outra explicação gramática chata igual as do André... Eu digo valeu. Foi boa. E é porque na Roma antiga, quando se ia agradecer, a pessoa dizia em latim: eu estou obrigado a lhe retribuir. E o cara respondia: você não tem obrigação de nada. Então a gente pegou só o obrigado e o de nada. Legal. Mas sabe por quê? Legal. Sabe por quê, André Teixeira? Porque pessoas preguiçosas como o André, elas vinham. Se entregou. O sol veio avisar que de noite ele seria a lua. Mas Nolan, cearense, né? Que é o homossexual masculino. É, não é uma origem consagrada, mas é muito popular a história por aqui no Ceará. É, popular, de que popular. Tinha um inglês, na época que se estavam instalando as ferrovias por aqui. E de fato, quem instalou as primeiras ferrovias aqui no Ceará foram ingleses, mas se diz que tinha um inglês com aquele jeito bem efeminado, né? Que ele ia falar a bitola do trem, né? Que é aquela madeira. E o I, em algumas palavras em inglês, tem o som de I, né? Então ele falava bitola. Né? Como é que ele falava? Bitola. Muito bem. E aí se diz que a origem é essa palavra, né? O dicionário WISE é o único dicionário grande impresso do português brasileiro que existe a palavra baitola. Eu já ouvi dizer que esse baitola aí é o Mr. Hall. É o Mr. Hall. Mr. Hall? Da Avenida. Da Avenida, era um engenheiro. Eu já li em algum lugar. O próprio. É. Esse engenheiro que falava dessa maneira é o engenheiro Mr. Hall. É. Que hoje é o nome de uma avenida de Fortaleza. O dicionário WISE diz o seguinte: a etimologia da palavra baitola, né? Uma tradição nordestina, provavelmente etimologia popular, atribui a origem dessa palavra a um engenheiro inglês homossexual que, na construção de uma via férrea local, referia-se à bitola pronunciando-se dessa maneira em inglês, né? No caso, baitola. Já que vocês estão falando sobre baitola, assim, eu lembrei de uma palavra, anos. Pronto, anos em latim significa fim. Fim. Ah, faz sentido. Então, assim, uma vez eu vi uma pessoa falando... O final mais derradeiro, né? Como dizia o G.C. Quirino. No tronco do ser humano, no final mais derradeiro, tem uma rosquinha enfesada que, quando tá inflamada, machuca o corpo inteiro. Se tossir, se faz presente. Se chorar, se faz também. Sim, aí anos quer dizer fim... E explica, até uma coisa para se pesquisar mais entre a leitura de um ou outro capítulo dos Lusíadas, o nome dos ossos, o nome das partes do corpo humano. Por que sacro? Por que ânus? Por que vagina? E por aí vai. Nesse poema aí que o Clayton citou, do G.C. Quirino, ele dá mais de 80 sinônimos. É bom. A gente vai botar o link aqui na postagem pra vocês. Mudando aqui um pouquinho de assunto, vocês sabem onde é que vem a expressão com o rei na barriga? Todo mundo já escutou essa expressão? É mulher grávida. Exatamente. A expressão provém do tempo da monarquia, em que as rainhas, quando grávidas, do soberano passavam a ser tratadas com deferência especial, pois iriam aumentar a prole real e, por vezes, dar herdeiros ao trono, mesmo quando bastados, né? Em nossos dias, refere-se a uma pessoa que dá muita importância a si mesma. Tipo o Cleiton, assim, né? Sabe de onde vem a expressão? Vá ao caralho. Não, já vi. Por favor. Eu nunca vi a expressão, não. Já vi casa do caralho, então. São caralho de asa. Caralho de asa, eu gostaria de saber. É muito legal. Alguém conhece? Não. Não. O caralho era o local do navio que mais balançava. É a gávea. É lá onde fica. O cara que grita Terra Vista, Recifes a Bomborda, Este Bordo e por aí vai. Aquela cestinha ali, né, a gávea, e que no português antigo era chamado de caralho. Então aqueles marinheiros indisciplinados como Cris ou Elinho, quando eram punidos, eles eram colocados eles eram colocados lá no caralho. Então ninguém queria ir pro caralho, que era lá onde tinha mais, onde o navio mais sacolejava, onde mais o cara iria enjoar. Deixa eu contar uma história interessante pra vocês aqui. É, eu tinha uma namorada que o sobrenome dela me causou um problema logo no começo. Era um amigo teu. Era um amigo teu. Não, essa era a verdade. É famosa essa história aí. Ela não pode nem saber. Se ela, rapaz, se a gente fizer fama e a galera começar a ouvir de verdade, eu vou ter que fugir de país. Com certeza, pense bem. Uma vez na internet, nunca mais volta. Não, não tem problema não, aqui é um personagem, é um programa de humor. É o seguinte, ainda nessa linha do mar, né, do marinheiro e da marinha. Os marinheiros, eles são conhecidos por, né, ter aquela vontade que os chineses tiveram, né, excessiva, que surgiu o afogar o ganso, né? Essa eles afogavam o tubarão, era isso? Essa privação. E aí, quando eles portavam, né, nos portos, aeroportos, né? Aí, a primeira coisa que eles iam fazer é procurar os botecos, os cabarés, né, as suas donas e tudo. E as e tinha mulheres que eram conhecidas e reconhecidas por servir, né, os marinheiros e os homens. E essas pessoas... Essas mulheres, elas começaram... É um sobrenome de... É um novo sobrenome, né? Assim, que como chama. E surgiu, então, a fulana da frota. Ou fulana... E hoje é frota só, né? Fulana da frota. Então, eram as prostitutas que serviam aos marinheiros. E é uma das origens que, pelo menos, eu ouvi falar. Isso aqui é totalmente eu ouvi falar. Que... Você acaba de conseguir guerra com metade de Fortaleza. Nunca ouvi falar, hein? Quero dizer que a opinião dos participantes do podcast não necessariamente reflete a opinião do podcast. Imaginando onde é que vem a origem do sobrenome Costa. Olha. É uma pessoa que morava no litoral. Pronto. Muito bem, saiu bem. Deixa eu contar a minha história. E a pessoa que tem machado, tem a adolescência inteira, ficar ouvindo, não pode ver um pau em pé. Machado, você pode ver um pau em pé, né? Não aguentava mais escutar a velha piada sem graça. Meu teu nome, Sidney? Magal, é? Magal é foda, né? Quero vê-la sorrir. E vocês, tinha algum assim? Era gordinho. Eu acho que o Cris vai lembrar. Como é, amigo de infância? É porque é o seguinte, tinha um comediante americano, Jerry Lewis, fazia muito sucesso na década de 80, a Globo passava... É vivo ainda. Inclusive, é vivo ainda. Sabia não que ele era vivo. É vivo. Inclusive, faz participação num filme do Leandro Hassum. Olha aí onde tá a carreira dele. Então, ele tinha passava vários filmes dele e tinha um filme que ele era o Clayton. Ele era um cara que era apaixonado por uma atriz, por uma menina que virou atriz de Hollywood. Essa menina tinha trigêmeos e colocava os três meninos na porta dele. E quem era afim dele era a irmã dessa menina. Então, o nome do cidadão era Clayton Poole. Quando passava esse filme na sessão da tarde, meu amigo, eu acho que eu era o único Clayton desse colégio. Era um inferno, era um inferno. Aí, com o tempo, o pessoal não dizia Clayton Poole, era Clayton Pulga. Aí era pulga, era percevejo, era potó, esses bichinhos todos foram associados a mim, né? Mas ainda tem quem encontre comigo hoje, Clayton Poole, não sei o que lá no... 30 anos depois ainda tem quem faça essa brincadeira. Voltando para o mundo animal, quem nunca pagou o pato? Eu já paguei de marro pato. A expressão deriva de um antigo jogo praticado em Portugal. Amarrava-se um pato a um poste e o jogador em um cavalo deveria passar rapidamente e arrancá-lo de uma só vez do poste. Quem perdia era que pagava pelo animal sacrificado. Sendo assim, passou-se a empregar a expressão para representar situações onde se paga por algo sem ter qualquer benefício em troca. Mas o André arrumou briga com a família Frota e o Cris tá arrumando briga agora com a Sociedade Protetora dos Animais, né? Dos Animais. Já falou mal do ganso, agora falou mal do pato. Agora eu vou te falar, poderia ser pior. Poderia ser um jogo onde o pau era amarrado num ganso, O cara que arrancasse o pau do cavalo mais rápido era o cara que ganhava o jogo. Vou falar aqui de três expressões rapidez. Bom, primeiro aqui, eu vou falar de quadrinho, vou falar do Popeye. Popeye tem a ver com o carro Jeep, simplesmente isso. A marca Jeep, J-E-E-P, que é como escreve General a marca, Phillips. A marca do carro, Jeep. Ela atualmente ela está sob o domínio da Fiat Chrysler, né? Mas isso é só um detalhe. A versão oficial do surgimento do nome tem a ver com o personagem histórico em quadrinho. Eugene the Jeep, que foi criado pelo cartunista Siga, né, em 1936, para fazer companhia ao Popeye. Então, o companheiro do Popeye, o Eugene the Jeep, foi que deu nome à marca Jeep, né? Em seguida, mas tem outra versão. A versão que companheiro? Que companheiro? Aquele que comeu os hambúrgueres e só? Não, não. É um que tem o nariz vermelho. Ah. É tipo um duendezinho, um bichinho que flutua e tem... É, ele é amarelo, então... Ele é amarelo. É, sei lá, um misto de gato com... É um mondrongo. Enfim. E tem outra versão, que essa é menos aceita. É um pantinho ele. É, você tá no mesmo nível do pantinho. Ninguém conhece. Mas os primeiros carros da Ford, em 1930, eram letra G, letra P. Ford GP. E aí tem essa versão também, mas a mais aceita, a oficial, é do companheiro do Popeye aí, o gatinho leopardo, sei lá. Olha, só faz sentido. Não quero entrar algum. Em polêmica não, viu, André? Mas eu li numa revista da Turma do Lambi Lambi em 82. Olha, abreviatura, é uma fonte muito mais segura. Por favor. É uma abreviatura de General Phillips. Que era uma figura da guerra lá. Então o som de G e P é tipo Jeep. Tudo bem, é uma versão, só que. Eu acho a versão do Popeye mais legal. É, e a versão oficial, entendeu? Utilizada pela marca. Ele foi um carro inventado pra guerra. Pronto, isso aí com certeza, isso aí é o fato, é o consenso. Mas o que é que tem a ver o diabo de um Jeep com o Popeye, que é uma linha? Pois é. Pode ser que os recrutas ou os soldados assistiam o Popeye, que era uma forma de, né, era um herói, um forte. Assistiam em que, mano? Se nem tinha televisão nesse tempo. Sei lá, Leon, sei lá. Assim, tinha um acesso. Se a versão é mais legal do que a história oficial, fiquemos com a versão. Beleza. Sempre. Segunda Guerra Mundial. E o termo Jeep, J-I-P-E, ficou popularizado para carros semelhantes à marca Jeep, que é J-E-E-P, que é motor potente, 4x4, pneus grandes e características off-road, né? É a diferença entre Jeep, que é a marca do carro, e Jeep, que é o tipo de carro semelhante à marca. Sanduíche. Quem cunhou essa palavra foi John Montagu. Não sei se a pronúncia correta é essa. Isso aí tinha sido Eduardo Cunha. Mas ele foi um de sanduíche na Europa. E esse John Montagu era o seguinte: ele gostava muito de escrever, ele tinha paixão pela literatura. Ele passava o dia escrevendo. E como ele escrevia incessantemente, até na hora de comer, ele derramava muita comida em cima das cartas, lá dos papéis dele. E aí ele bolou a ideia de botar comida dentro de dois pães, né? Pra controlar ali, pra não ter perigo de cair. Então ele ficava escrevendo, lendo e comendo um sanduíche. Sanduíche é o nome do local, né? É o topônimo, né? Que aí virou a comida que a gente come até hoje, McDonald's. É de 1729, essa palavra, com esse sentido de comida, né? Mas o reino, o condado de sanduíche já existe há há milhares de anos. Você sabe a origem da palavra canguru? Canguru. Eu sei. Pronto, eu falei com... Eu me reportei ao Sidney porque o canguru é um bicho que só vive na Austrália. Olha aí que sensacional, que virada, hein? É uma expressão aborígene da Austrália que quer dizer mais ou menos o que diabo é isso. É. Porque quando os primeiros colonizadores chegaram lá à Austrália, eles viram o animal canguru, aí os colonizadores perguntaram, o que é isso? Apontando pro canguru, né? E os aborígenes não entendiam, né? Eles... Que diabo é que esses caras estão falando aqui? Quem são esses caras? Aí dizia, o canguru, né? Quem são esses caras? Que diabo é isso? Aí lá, o nome do animal é canguru, beleza. Voto de Minerva. Tem a ver com a... Guerra de Troia. Tem a ver com a Guerra de Troia. Tem a ver, exatamente. Teve uma confusão lá, uma série de mortes. E aí o Orestes, né, foi a julgamento por um crime. Na sequência desses... É considerado o primeiro julgamento, né, da história. E a decisão era tomada, o julgamento, a decisão era tomada por 12 cidadãos. Só que terminou empatada. Atenas, né, que é a deusa da sabedoria, que era chamada de Minerva. Atenas, rapaz, é tanto o nome da deusa como o nome da cidade. Aí fica mais uma dúvida aí pra origem. Bom, o certo é que ela proferiu o desempate, e aí quando a gente se refere a algo que está empatado e alguém vai fazer o desempate, ele tem um voto de Minerva, né? Tem a ver com essa deusa aí da Grécia e Roma. Tudo bem, beleza? Hoje falamos de origens de expressões e ditados populares. Ó, muitas curiosidades aí, muitas polêmicas. Tenho certeza que nossos ouvintes aí vão concordar com muita coisa que a gente falou. Muita coisa que a gente falou também, os ouvintes não vão concordar. Então comenta aí no nosso blog, no Facebook, o que você acha do que a gente comentou aqui. E também coloque mais curiosidades aí pra gente ficar sabendo. Eu quero, não sei se vocês fizeram isso, mas eu quero ressaltar que o podcast NHS tem um irmãozinho, né? Por influência do podcast NHS, surgiu o Sapiens Cast, que está sendo tocado pelo André Arco e Flecha, mais conhecido oficialmente como André Teixeira. Ele falou sobre a última missão da NASA, né, André? Resume aí o podcast, faz aí seu jabá. Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar de podcast na minha vida, até acho que um mês e meio atrás, mais ou menos. Só sabia que tinha um íconezinho ali no iPhone que não podia deletar, né? Porque ele é um ícone próprio do... A Apple não deixa deletar, né? Os programinhas dela. E eu, que porra é essa? Pra que serve? E aí até que o André me chamou pela internet. E, cara, bora participar de um Facebook, de um podcast aí. Rapaz, não sei o que é isso não, mas vamos. E aí eu descobri... Canguru, exatamente. E aí eu descobri o que era aquele maldito ícone do iPhone. Assinei um bocado lá, já tem uma porrada aí de podcast aí no meio. Rapaz, vou fazer um negócio desse também. Inclusive, o nome quem sugeriu também foi o André, viu, André? Valeu aí pelo nome. Opa, eu tava pensando em chamar de Periscópio, mas de última hora o André, cara, Sapiens Cast e tal, é de última hora, rapaz, você fala Sapiens Cast mesmo. Foi mudado assim aos 45 do segundo tempo. Eu nem sabia, cara. Obrigado. Ficamos lisonjeados. Pois é, já gravei um programa versão beta. É sobre a missão da NASA, que a NASA vai enviar em 2020 uma sonda para a Lua do planeta Júpiter, a Lua chamada Europa. Que vai lá, é um ambiente teoricamente muito propício ao desenvolvimento da vida, né? E aí eles vão descobrir, vão investigar se há algum indício de vida por lá. E é isso aí, vamos tocando aí pra frente. Então vamos escutar o NHS, vamos escutar o Sapiens Cast e vamos engrossar esse caldo aí. Beleza, parabéns, André. Continua esse projeto aí que a gente vai escutar e vai com certeza fazer muitas parcerias daqui pra frente. Então toca! André, quem foi que tocou no Então Toca de hoje? Vamos falar do Então Toca de hoje. E o nome da banda, deste agrupamento, deste coletivo, é Teatro Mágico. O dia é a mente, a cor da noite. E o diamante, a cor dos olhos. Surgiu em 2003, tem três álbuns de estúdio, né, que a gente pode chamar. Que é Entrada para Raros, que foi o que lançou a banda, talvez que tenha feito mais sucesso. O Segundo Ato também teve sucesso semelhante, A Sociedade do Espetáculo. Eles mesclam teatro, circo e música. É muito interessante o show deles, é vibrante, as canções são bem melódicas, né, bem melódicas e bem harmônicas. Você fica encantado, né, visualmente e auditivamente. Então, quem trouxe esses espetáculos à tona foi um cara chamado Fernando Anitelli, é o líder até hoje do grupo. Tem também André Barbu, Daniel Santiago, Sérgio Carvalho, Ricardo Braga, Rafael dos Santos, Guilherme Guilherme Ribeiro, né? Eles trazem esse espírito da tentativa de uma música livre, eles conseguiram, né, inovar. Começaram realmente sem apoio nenhum, e foram crescendo, né, nessa cena chamada independente. Então, Teatro Mágico hoje no... Então, toca! Cris ama, hein? Acho que o Teatro Mágico dá pra pegar as letras e todas elas dá pra estudar e aprofundar, pesquisar sobre qual foi a origem de cada uma daquelas expressões que eles utilizam nas músicas, né? Quem quiser falar com a gente, quem quiser se comunicar com o pessoal do podcast NHS, como é que faz? Vamos lá, o ouvinte que tá ouvindo, se ligando aí no podcast NHS, pode nos contactar por e-mail, podcastnhs@gmail.com, pelo Instagram ou Twitter, @podcastnhs, facebook.com/podcastnhs, ou no canal YouTube, para ouvir os episódios anteriores, www.podcastnhs.blogspot.com. É isso aí, porque você já sabe, né? Escutar o podcast NHS e não comentar é a mesma coisa do que o que, André? É a mesma coisa do que você ser marinheiro, descer no porto e não afogar o ganso com a Maria da Frota. Olha aí, mais uma frase politicamente incorreta do André. Se o pessoal quiser xingar o André, entra aí no Twitter dele, no Instagram. fica à vontade aí. Sigam-me. Beleza, pessoal, é isso aí. Quero agradecer a todo mundo por mais esta participação especial no podcast NHS. Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo, então fica ligado aí. Assine nosso feed no iTunes, em todos os agregadores de podcast. Entra no nosso site lá, dá pra escutar todos os episódios anteriores, como o Cleiton falou. E é isso aí, galera. Valeu, então até a próxima terça. Valeu, um abraço. A fé que você deposita em você e só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu Não, vou nem dizer nada. O que eu quero dizer é o seguinte... Quero ver quando a Maria da Frota ouvir esse bagaço. Mausoléu vem de Mausolo, que ele é o nome de um sátrapa de Cária. Na Armênia. Ah, um sátrapa, certo. E ele morreu, ele se achava melhor que todo mundo. Não, aí, tipo, Mausoléu vem de Mausolo, que é um sátrapa. Eu não entendi nada. Absolutamente nada. Eu só entendi o vem. Vem de. Brigadeiro. Brigadeiro como doce. É uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato à presidência em 45. Armário é onde se guardava a arma. Armário foi de onde saiu o Baithol lá. Vai.